Magali, o que você está fazendo aqui no parque? Eu estava procurando por você. Oi, Vera, como vai? Eu estou olhando as crianças brincarem. Elas não são lindas? Onde está o Sérgio? Ele está jogando tênis com minha irmã. Você sabe como ele é. Nunca recusa uma boa partida de tênis. E eu sei que o Sérgio jogaria o dia todo. Ele é louco por tênis. O que você vai fazer amanhã à noite? Não tenho nenhum plano ainda. Por quê? Porque eu tenho um ingresso extra para o concerto de amanhã. E sei que você adora música. Você gostaria de ir conosco? Eu gostaria de ir com vocês, se eu soubesse quem vai tocar. Eu não tenho programa aqui agora. Telefono para você mais tarde para lhe dizer os nomes. Você vai estar em casa? Não, mas você pode deixar uma mensagem na minha secretária eletrônica. Eu gostaria de ir com vocês. Gostaria de ficar aqui com você e conversar o dia todo, mas eu preciso encontrar com o Sérgio. Falo com você mais tarde.